E escute meu som, sintonia no rádio. O funk é do bom, sou sim, sou função, inteligente. Neguinho de lado, hein? Estrada e corrente. Dinheiro no pente, muita diversão. Se pá Copacabana, eu e meus irmão. Vem cá, solta o som, segue a ideologia. Formado na favela, somos periferia. Cada dia ficou difícil o trabalho. Pra cima do problema, isso que eu te falo. Várias situação, não dá pra entender. É quente que eu te digo, então seja você. Tem que ser esperto, manter proceder. Palavra mal colocada, afundar pode crer. Eu pensei, escuta aí pra você ver. Já disse, sou da favela, então cadê você? Esse jeito bandido, entra no ritmo. Vale das virtudes, onde anda seu filho? Todas as mães, salve pra você. Obrigado por tudo, razão do meu viver. Veja bem, a todas as mães, faz parte do nosso dia a dia. Veja bem, do nosso cotidiano, da nossa vida. Veja bem, chega de tristeza então, foi sem maldade. Com a mente engatilhada, já disse, é humildade. Os cara é firmeza, é sempre lembrado. Eu nunca tô sozinha, só guerreiro. Veja do meu lado bem. Só anda devagar, não pode bater a nave. A chave do meu carro, tô com as mina do lado. Bebo, pago, gasto, saio. E na saída do Bahia é só cavalo. É desse jeito então, pode chegar. Bonde do Rosana, também turma da Coca. Aumente o som, escute a nossa voz. SRS até a noite tá com nós. Levanta a cabeça, sente a batida. Acende um daquele na quebrada, é o que liga. Viagem na minha brisa, sou contra os covardes. O cheiro prevalece na branca de chocolate. Veja bem, dignidade a todo momento. Veja bem, mais um representante rapper da Zona Sul. Zona Sul,